over, are you the most powerful or the least powerful? Thank you. Perfecto. Soldados y con guerra, tu patrón. Charlie Ranch is flowing. Mr. Fox, watch your head, let it show. Thank you. 11 horas, seu Jaraminas, dou rumo nordeste, ao portal 72, passando agora 140 para 050. половину пути уже, уже сейчас по 4 градусам, я буду знать. 9, Paulo Santos 48, mas tem a Alfa antes da Juliette, me falei no 219. Voando do bem. Para a liga seria 1,85, estou mantendo a proa 2,5, ok. Os motores estão pegando a função do recife, então eu tenho um trânsito na sua frente, nós vamos agora pegar na dobra, então eu não vou conseguir ver a liga, estou tocando para a vez, ó. Por isso, a restrição do contexto, por isso que eu tenho estado com o trânsito na dobra. Como eu digo, não é para mais uma milha e meia para o Inverter, estabilizado. Bolívia 49, bom dia, estabilização 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, o programador de nome, só tem que ser o seu voto de décimo e da décima um, e são vários pontos de tipo, que é a minha dúvida, mas eu digo que são pontos de observador até a mesa e do jornal físico. Agora são pontos de tipo, mas eu faço um vestido maior do mundo. Controle, bom dia. Controle, bom dia. O 1093. O 1093, troca o código para 5467. Diana 3, contato radar, passando 4-3. É, Diana 3. máquina. Vamos a nossa última chance de vestir na frequência 2888, solicitou essa manutenção. 128, muito obrigado, bom trabalho, bom dia. Obrigada, bom trabalho. Obrigado. Departure, muito bom dia, Argentina 1 and 1-1. Coming in 1800 until level 360. Argentina 1-9-1-1, will the contact of the passing flight to flight level 360 via 1-1, the passing flight to flight level 360. Climb restricted level 360, number 1, and double transition, Argentina 1-9-1-1. Por favor, se você não me engano, posso fazer um teste de